caminho com a poder, mecânica da vida, progresso suicida, homens em criação, acusados 17157, crime na pala, no enquadro mete bala, desespero em busca do dinheiro, uma quadrada na cinta, pistola carregada, mas um parceiro entregue não entendeu de qual é da jogada. Sacrifício no feitiço do capitalismo, munido de conhecimento, abaixe as armas, levante os caídos, periferia ao centro, burguesia arruinada, sem preso, sem miséria, falência para o sistema, possibilitando novas ideias, baseada em velhos pretos que já reinaram por aqui. Somos a história da vitória, um universo em vida, aniquile com a morte, engatilho, raciocínio, novos rumos, família sem lamento. Família sem lamento, transforma a retirada assim sem demora, encurralado, separado, cartaz na mesa, coringada, o errante que não volta não tem culpado, tá sem parada, embaçada, passa a porta, o filho, a casa, o pai torna. A esperança que se manda, abra alas pra outras bandas, construindo boas coisas, mal augúrios não alcança, prometeu, saiu batido, pensou depois, ponta de lança. Qual é, mané? Malandro que é, Corcovia sai de banda e sempre cai de pé. Sempre cai de pé. Cai a palha do coqueiro. Cai a folha da mangueira. Só não cai filho de zumbi, porque não tá de bobeira. Escuro, preto de tudo, embrionado em miolos, brincadeira de criança, pula corda amarelinha, me recorda mundo longe, tão agora. Um homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, bonitinho pra só. Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vai pro olho da rua, da rua. O jogo me joga pra fora da cidade dos homens, devora, me deixa solto fora. Os pretos que me aconselham, yeyey, a principia, a pegada seguida me encaminha. Fica à direita, vambora. Fica à direita, vambora. Cai a palha do coqueiro. Quadra rasga pipoca e assombra a cena. Naquele tempo ainda réis, disposição é só guerreiro. Zumbi dos palmares, a Simbagaba, a Cotirene, Ganga Zumba, a terra alta do poder do povo preto rei. Taki Jajaya, Oxalá, Adonai, El Shaddai, Hare Krishna, Jesus Cristo, Chaitanya, Buda, Negode, Refuga, Govinda, Zambê, Iod, Revó, Ré, Jeshua. No Monte Brahma, o preço e os leves, a bronca cobrada, a conspiração organizada, no bonde do verdinho delatada, chute, cacetete, pau de arara, volta e meia na pista, pra cobrir a propina do delinquente canalha, empoderado pelo estado, vagabundo, viciado, derrotado pelo fato de ser alienado, otário, alfinetado, que nem voodoo, coração arrancado, jogado pros urubus. Queda a queda de um por um, só os pretos abrindo os caminhos. Quem vai junto nunca tá sozinho, no sapatinho, fazendo história pros neguinhos ter vitória. Ouça a fala pra ecoar pelos mundos afora. Cai a palha do coqueiro.